Ok, há aqui também tu perguntaste-me e questionaste-me se tocavam outras músicas com a moda dos bombos. Eu, no Orondo, a tradição é tocar o fadinho antes de tocar a melodia dos bombos. E é um fadinho típico,